Quer dizer que tem alguns Pokémon elétricos, é? O Magneton que vem a seguir é um deles. Vamos ouvir um pouco. Magneton, formado quando três Magnamites se juntam. Magneton ataca quando manchas negras aparecem no Sol.